Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia hoje é Brasileirice, da Dorina. O verdadeiro amor não faz ninguém sofrer, não faz ninguém chorar. O amor da mãe de Deus, que insiste em perdoar. E Julieta, por amor, se envenenou. E Madalena, que deixou aquela vida por amar demais a Deus. Estamos ouvindo um trecho de Verdadeiro Amor, onde Serginho Miriti, Adalto Magalhães e Claudemir. O amor de Isabel, que é o negro libertou, é como a trança em Rapunzel, é a canção e o trovador. Nada se pode comparar ao verdadeiro amor. Brasileirice, da Dorina, traz arranjos de Paulão Sete Cordas, Ivan Paulo, Perninha, Roberto Chama e outros. Vou levar o cantar do Rio de Janeiro pro mundo inteiro. A palavra de um carioca que voa, mas volta ao seio. O meu Rio não tem igual. É um samba consensual que recebe o cantar de todo lugar do chão nacional. Cantar do Rio, de autoria desse que vos fala. De Janeiro pro mundo inteiro, a palavra de um carioca que voa, mas volta ao seio. O meu Rio não tem igual. É um samba consensual que recebe o cantar de todo lugar do chão nacional. Noves Fora, de Belchior e Fagner, é mais uma faixa de brasileirice. Meu Deus, o que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço. Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço. Brasileirice da Dorina é um lançamento da Hobby Digital. Pode ser encontrado nas melhores casas do ramo. Você pode ter informações também no myspace.com/dorinasamba ou no site da Hobby Digital, www.hobbydigital.com.br. O disco do dia de hoje foi Dorina com Brasileirice. Até amanhã!